Tatiana, confirmando 390. Autorizado Salvador Recife, nível 390. Rota via PL 58, da cola Pichano Zero, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajamo, após voa direta destino. Correção Pucajamo, transição Caju. 5505 transponder, controle opera em 119.35. Portão 5, chame quando for para o puxa acionar. Corre, Cotiano. Peraí, Zero. Mas foi informado, não é? Poderia informar, tá prevista com ele. Confirmando, tá? Ô, 3601, senhor. Poderia informar, tá prevista pra gente ver? Qual destino? Bom, é, e a fez o bolo no meio. É a da El. Vai, prossiga. Se encontra a pista que pretende utilizar? É, confirmando 085 GDA, confere. Aprovado inicialmente, GDA 085, decolada 10, após curvar à direita, ingressar no corredor Axé, restrito inicialmente a 1000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. Acionado, aguardando o código transponder e a frequência do controle 119.35. 4-3, só um direcionamento para o Tango Mike.